Whiskey, Bravo East, just correction. Your Skokie is 5553, okay? Poderia confirmar quem foi o traço? Dois traços, modular ao mesmo tempo. Então 3193 para ingresso no pátio. 3193, ingresso portão 5. Portão 5, 3193. 806 da Gol para o táxi, 64 a bordo, Recife, 2,50. Gente, vai taxiar Juliette Alfa, 1013 no ajuste, 1862, ponto espera da 28, até lá na minha escuta. Reporte antes do taxi Delta, ok? Juliette Alfa, reportando antes da Delta, 806. Para o táxi com 3968 a bordo, 3,50, alterna Campinas. Siga traço da sua companhia, 1013 no ajuste, 394. Segue o traço, 1013 com 394. Salvador, o 1333, 962 para pushback treinamento. 62 aguarde push no 333. Salvador, 1780, livrou a pista. Whisky, Bravo Whisky, all the back, last correct. From the FD, the Quasper. You will be restricted to flight level 100 up to 25 nautical miles from Salvador. Okay, so. Okay, runway 28, change just your runway, airborne runway 28, departure and will be the same, around departure, Merlin transition. Aristar call tower on frequency 118.6 to startup. Salvador, 1780, livrou a pista. 780, taxi a Alfa Kilo Pat 3, reporte para ingresso Pat 1. Alfa Kilo Pat 3, reportará para ingresso Pat 1, agora 780. O TEN 3192 na 2 está pronto, pode iniciar enquanto aguarda a autorização? O Trip está autorizado a puxar, reporte táxi. Trip, reportarei táxi. 3192 autorizado, push, está pronto a copiar? Proceda. Autorizado Maceió 30, decolagem 28, curva direita, saída Aron, transição Melim. O controle 1935, torre 18612, seu transponder é 5566, aguarde para cotejar. Volo 333, autorizado puxar no portão 612. Autorizado PUBEC, volo 333. Antes da Delta, volo 806. 806 vai dar passar a entrada da sua companhia que vai ingressar a parte 3 após ser autorizado prosseguir até o ponto 028. Após o traço, prossegue até o ponto 028, 806. Aporte ao final de 3 milhas da cabeceira, Romeu até o Golfo. Reportar 3 milhas do Golfo. Melim de 28 direito, 5566, 119.35, 1862. Correto, 330, 358, reposto táxi. Gostaria. Decimal 35. 1935-8001. Controle de Salvador, bota na chave 001, perfil da Aron Melim. De novembro, papá Sola. Sabe, sem restrições ao 330, tá? 8001. 35 vento é em Salvador, é 200 graus com meia dúzia. Fala para o 7. Tem decolagem no 7, pronto a cópia? Siga. O 9 para 4 autorizado, Serra Novembro Oscar Charlie, nível 080. Decola no 7, curva esquerda, saída Momo, após DCT. O controle 1935, torre 18612, seu transponder 5562. 5562, autorizado 80 até terminado, acelerador no 7, curva direita, bola na saída. É, 19, controle 2202, final da sessão. Transponde 5562 e após decolagem, curva esquerda. Após decolagem esquerda, final da sessão. Correto, transponde 5562, chame a torre para acionamento tático. Obrigado, patrão. Para ingresso, bola 7-0. 780, mantenha a posição, aguarde para ingressar portão 8. Aguardando para o 8, 780. Bravo, aqui foi o Fox Flight, copiou? trote, controle 119, décimal 35, curva direita, travessia Foxtrot. Transfere controle. Solid. Tá aí, Salvador, Papa Tango Lima, aqui no Zulu, vai passar a lama estabilizada na final do VRDMR. Descrição de via direita, 8001. Lima Quilo Zulu, reporte ao final de 3 milhas, cabeceira 28, vento 200 graus, 0612 a nós. Passar na final de 3 milhas, Lima Quilo Zulu. Tango para VFC Foxtrot, decolou da 17. 2 horas e 8 de autonomia, alternando o galeão 139, 739 a bordo para o táxi. 139? Avião. Para VFC Foxtrot. Oi, Tango 3661. Prossiga. Poderia ouvir falar o motivo da espera, senhor? Com tráfego agora sim na pista 28 e tínhamos tráfego também pousando na pista 17, ou seja, o eixo da pista 1028 tem que estar livre. Claro, com certeza. Muito obrigado pela informação. Fala. Romeu Hotel Golf no solo aos 17, local de estacionamento. Ok, o senhor vai seguir então em frente, vai ingressar na última esquerda, é a Taxway Lima, e chamará o solo 121.9 para que o mesmo indique a posição do pátio 3. Alfa Vitor Juliette, autorizado a alinhar e manter a posição, pista no 7. Tá foguete. Bora, 780, mantendo a posição. Afirma, aguarda, portão 8, estou com tráfego, puxando aquele setor do pátio. Entra, mano, 780. O meu até o Golf está na escuta? Autorizado, pouso, pista 28, vento 200 graus, 089. Eu repouso da presente ali, Matilha 07. Tem esta posição e aguarde para prosseguir táxi. Mantém a guarda, outra boa. Rota 3661, após a passagem do tráfego na curta final, pista 28, ali mantém. Após a passagem do tráfego na final, autorizado é manter a pista 28, tá 3661. Sim, portão 8 agora, tá precisando. Vamos 35489, 3 horas e 50, alterna Salvador, 37 PLB. Gente, o Trip vai taxiar via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec chame Torre, 18612. Via Lima, Mike, Quebec, na Quebec, Torres, 18612, 35489, boa tarde, até a volta aí. Vai, volta e conquista? Positivo, bate e volta aí. Hoje vai ficar por aqui? Hoje é pernoite. Beleza, tomar uma cerveja mais tarde. Dá uma ligada aí, velho. Mais tarde aí que a gente fala. Um abraço aí. Abração, morro. Obrigado, até mais. O Romeu até o Golf, é qual pátio que o senhor deseja? O pátio geral para pernoite, o senhor deverá sair amanhã, mas está sendo a primeira vez na roda, por favor. Gente, consciente, fique atento ao ATR da Trip, que ele vai ingressar na Taxway Mike, essa sua esquerda. Após o mesmo, está autorizado o táxi em frente via Lima, o senhor vai contornar o terminal de passageiros e vai taxiar a próxima aeronave da TAM, que está em frente ao terminal dos Correios. Ok, deixa passar o trip após contorno a terminal de passageiros atrás do Romeu Hotel Golf. Afirma. Aos 2-0, livre à esquerda, mantenha a posição e chama o solo 121 decimal 9. Ativa a esquerda, mantenha a posição de Matheus Zolo. Ô senhor, após o contato com o solo, o controle pede um contato em 1234. Ok. Salvador, o Papa Tango Lima Kilo Zulu está livrando a 28 na Taxi Eco para o Pai 3. Zulu, ciente, vem aqui no Pai 3, cadê a personalizador? Ciente, autorizado, obrigado. 361. Foi Salvador, boa tarde, boa noite, 06, Ponte Terra, da 28. Boa noite, 06, boa tarde, autorizado a alinhar e manter a posição, pista 28. Ali mantém pista 28, boa noite, 06. Autorizado, Eco Juliette Eco. Prato. Salvador, boa tarde, Trip 5489, Taxiway Quebec. Trip 5489, mantenha Taxiway Quebec aguardando instruções. Mantenha Quebec 5489. Checo Delta, reporte Itapuã, 510. Confirme, não foi entendido. Uno decola os 22, controle 119, decimal 35. Decimal 35, boa tarde, 361. O Alfa Vitor Juliette, pronto? Afirmativo. Autorizado a decolagem, pista 17, vento 200 graus, 0612 é nosso. Alfa Vitor Juliette. Tarde, eu sou 361, decolou na 6. 361, submantenha 220, vigilante. Confirmando o seu autorizado 200, confirma o 361. Vamos confirmar agora, submantenha 200 inicialmente, aguardando confirmação. Ok, 200, aguarda confirmação, 361. Ok, clear, engine is back on, back to taxi. Alfa Vitor Juliette, decola 23, controle 119, decimal 35. 3935, Alfa Vitor Juliette. 3661 no controle? A escuta 3661. Nível autorizado foi o 220, confirme se deseja agora o nível de voo 200. Foi o 200, 3661. Então 3661 autorizado agora, nível 200. Ok, só confirmar que nós temos copiado 200, sem problema. Mas sem problema, 200, 3661. 1806 autorizado a decolagem, pista 28, vento 220 graus, 0612 é nosso. Decolagem, pista 28, 1806. Foi igual 394, pode esperar 22, pronto. 394, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Ponto de espera, 394. Alfa Vitor Juliette, torre. Vitor Juliette, submantenha 1000 pés, corredor forte, Alfa Vitor Juliette. Mil no forte, Alfa Vitor Juliette. ONU 806, decolado aos 25, controle 119, decimal 35. 935, boa. Boa. Controle Salvador, boa tarde, boa noite, 06, decolou na sua escuta. Boa noite, 06, está sob vigilância, submantenha nível 190. Direto para o 190, boa noite, 06. Prova que você é o foco de controle. Tá passando. prosseguir até Veracruz? Pode repetir, por favor, controle. Prova que seu Fox irá prosseguir até Veracruz? Afirmativo. Então prossiga visual, frequência livre, né? Escuta para o regresso. Frequência livre, prova que seu Fox. Controle, boa tarde, mundo 648, informação Tango, nível 150. Mundo 648, desse mantenha nível 050, chegada a CARI. 050 na CARI. Chame Centro Recife agora, frequência 128, decimal 8. 128, decimal 8, 73661. Charlie Taxi, som 8.4, 8.5, Airstar. 118.6. 19. 1394. Escuta, 394. Autorizado ingresso e decolagem pista 28, vento 200 graus, 0629. Autorizado ali, decolar 28.394. Torre Salvador, papapá, mais perto de alta. O parqueador informa que teria no pátio 4. O sinalizador se encontra. O local de estacionamento não dispõe de alça para amarração do, da aeronave no chão. Você pode ter noitado, senhor? Seria interessante deixar amarrado, né? Alça amarração, quer que eu chame o fiscal de parte fazer um contato aí? É, se houver um outro local onde, há, é, onde haja alça para amarrar o avião no solo, seria melhor. Ok, é o qual a matrícula mesmo da aeronave? A Patrão Romeu Hotel Golf. Romeu Hotel Golf, gente. Boa distante. Romeo Whisky Bravo Whisky, maintain position standby for the cross runway 17. Fala, Papa Tango do Aquilo Zolô. Aquilo Zolô, instante. Trip 5489, mantenha a posição aguardando para a decolagem. Mantenha a posição 5489. Whisky Bravo Whisky, clear to cross the runway 17. Controle azul 4064, descendo para 150 na chegada CARI. Azul 4064, chegada CARI autorizado, desse mantenha nível 060. Ok, entrecortado, entendeu 060 na chegada CARI para azul 4064. Sem problema, vai deixando aqui no PAC 3, no fim do PAC 3 aqui, o Roberto Agosto. Show, Lima, que o Zulu não siga. Passe 3 para a taxa, passe 5. Está presente, está autorizado a prosseguir uma base pela direita, pista no 7. Base pela direita, pista no 7. Aporte na base. Mike Ekbel. Ekbel está pela direita, pista 1 no 7. Calador, boa tarde. Gol 333, passe perto da 28, pronto. Gol 333, mantém um ponto para aguarde para decolagem. Guardando 333. E após CARI, está funcionando a ILS-29, 28? Não entendi, eu poderia confirmar? É o gol 648 ou ILS-29 está funcionando? Procedimento conforme a TIS, VOR, DME, pista 28. Ok, solicita um RNAV da pista 28, por favor. Então desça para 2.500 pés, gol no 648, altímetro 1012, após CARI para o Serra Vitor 363 para o final RNAV. Ativa CARI 363, final RNAV. Controle, boa tarde, para 3154, sente da Tango. Para 3154, controle, desse mantenha nível 070, chegada a CARI. Para 070, chegada a CARI. Controle, com 394, decolou na sexta. 1394, contato radar, vigilância, submantenha nível 3, meia dúzia zero. Sobe mantém 3620, Gol 394. Alguma velocidade recomendada para o TAN 3154? 50 nós. Ok, reduzindo 250. O Mike Eco Delta vai gerar base 17 mais 7 para lado. Quando falta essa encontra aí, vai ter que seguir um pouco o estacionamento. 4064. Qual recebe agora o controle? É sempre 55. Vê se mantém agora nível de voo 050 azul 4064. 050 4064. Na chamada anterior foi apenas entrecortado. A transmissão está boa. Obrigado. Bravo Whiskey, continue your attack by taxiway Juliet in Alpha. Road point contact, report ready for takeoff. With Bravo Whiskey. Maya Juliet Alpha, São Juliet, altímetro 0-2. Grato. É que chamaram na Quebec. Trip 5489, decolado aos 32, controle 119, decimal 35. 935, boa tarde. Boa. C22. Feito autorizado, azul 4064, proa Serra Vita 362, desse mantenha nível de voo 040 para o procedimento RNAVE pista 28. 040, direto 362, para RNAVE 4064. 3154, controle desse mantém a nível de voo 050. Para 050, para 3154. Controle de Salvador, boa tarde, TIP 5489. TIP 5489, está sob vigilância, submantém a nível 16220. 5489, impossibilitado decolagem 17 de bater a gestão, cumpriu o perfil. Libera a restrição ou mantém a quarenta? Liberado da restrição, TRIP 5489. Quer liberar da restrição, subindo 160, TRIP 5489. Eu chego, informo que a gente opera com duas pistas simultaneamente. A gente opera com a pista 17 e no momento com a 28. E a gente tem que estar com o eixo das duas pistas livre, tá ok? Ah, positivo, muito obrigado. Nada. O Mike Eco Delta, seu solo foi aos 3-4, livre taxi, vai estacionar livre frequência. Como 333 vai aguardar ainda para decolagem, estamos guardando a autorização do controle, devido a um traço decolando a pista 17 na mesma saída com menor performance. Aguardando no 333. Você mandou o gol no 642? Sim. Atrás de aproximação, capoeira 28, reporte ao final de 3 milhas capoeira. Vento 220 graus, 0,619. Ajuste de altímetro no 0,2 agora. Quem no 0,2 reportará 3 milhas. Queda para Recife. Eco Juliet Eco. Autorizado, Eco Juliet Eco. Controle Salvador, gol no 394. Controle Salvador, gol no 394. Gol no 394, chame 1288. 288, chamou 264 sem sucesso, obrigado. Azul 4064, solicita direto Sierra Victor 363, se possível. Autorizado. Obrigado, direto. Controle, passa pra Marcos Juliette Eco. Eco Juliette Eco, autorizado, recíproca. Marcos Eco Juliette Eco. Gol 1333, está autorizado a decolagem, pista 28, vento 200 graus 04 nós. Após a decolagem, está restrito no nível 00, no nível 040, confirmando até contato com o controle. Então, restrito até o 040, após a decolagem, gol 1333. Aí, decolagem 28, gol 366, ó. Livre, está pela frequência livre, boa tarde. E 500 na altitude, reduzindo para 290 com 1012 4064. Boa tarde. Boa tarde, está no pátio da Bata, né, uma hora local, instruções. E pátio da Bata é voo local, Salvador, Salvador? Positivo, senhor. Vai se deslocar via que corredor visual, Shell Forte. O vento 200 graus, 0612 lá. Equipe do ponto, baixar para lado, voo no 643. Voo 1333, decola 38. Controle, 119, decimal 35. 0933. Tanto 3192, após a passagem do tráfego na curva final, a linha mantém pista 28. E após a passagem do tráfego na final, a linha mantém 3192. 6120. Sobe 360, vou 3-3-3. 4064, redução para aproximação, cheque prepouso. Redução, cheque 4064, já visual. Zona 5-4, controle, desce e mantenha 2000, altímetro 1-0, 1-2. Para 2000, com 1012, setua a RNAV, possível? Então desça para 2500, a Ponte Scar e para a Serra Vitor 363. Ponte Scar 363, está descendo para 2500. Em condições visuais, já pode aprovar o 364, azul 4064? Ativo autorizado, final do procedimento, torre 1-18-612. 18-612, obrigado, 4064. Gol 4, correção, gol 1-3-3-3, controle. 3-3-3. Autorizado, covar à esquerda, proa, posição sagaz, restrito inicialmente nível 3-4-0. Sagaz, restrito 3-4-0, gol 3-3-3. 220 grau 089, ajuste 1-0-1-2. 0-1-2, reportará 3 milhas, 4-0-6-4, azul. Só 3192, após a decolagem, estrito 1 centena, 1-0-0 por 25 milhas, vento 220 grau 089, autorizado a decolagem, pista 28. Que é 1 centena, 25 milhas, livre decolagem, 283192. Meu Lima, papapá, meu Lima. Cópia. Para cópia, senhor. Que autorizado, voo local em Salvador. Decola da pista no 7. Curva à esquerda, corredor visual forte, 500 pés. Controle em 119 decimal 35. Torre em 18612. Transponder 0176. Olá,